que não vale a pena. Amorzinho do meu coração, não tenhas ciúmes que não vale a pena. Quando alguém me pede a minha mão, ai, eu digo logo, sou tua pequena. Quando alguém me pede a minha mão, ai, eu digo logo, sou tua pequena. Amorzinho do meu coração, não tenhas ciúmes dos outros rapazes. Amorzinho do meu coração, não tenhas ciúmes dos outros rapazes. Me faz aquilo que tu fazes. Eu a todas elas digo não. Mas me faz aquilo que tu fazes. Não levo nada daqui, pois eu sou reservada para ti. E dar-me descansado, meu bem. Aquilo que tu tens, ninguém tem. E tudo o que eles pedem, não dou. Só tu é que vais ter, meu amor. Dos outros rapazes, amorzinho do meu coração, não tenhas ciúmes dos outros rapazes. Eu a todas elas digo não, mas nenhuma faz aquilo que tu fazes. Eu a todas elas digo não, mas nenhuma faz aquilo que tu fazes. Não levo nada daqui, pois eu sou reservada para ti. E dar-me descansado, meu bem. Aquilo que tu tens, ninguém tem. E tudo o que eles pedem, não me dou. Só tu é que vais ter, meu amor. Ciúmes dos outros rapazes.